Tire esse azedume do meu peito e com respeito trate minha dor. Se hoje sem você eu sofro tanto, desde o meu pranto a certeza de um amor. Sei que um dia a rosa da amargura venecerá em razão de um sorriso teu. Então, falsura que um dia sufocou minha alegria, há de ser o que morreu. Então, falsura que um dia sufocou minha alegria, há de ser o que morreu. Dá-me outro viés de ilusão, pois minha paixão tu não compras mais com teu olhar. Leva esse sorriso falso embora, ou fale agora que entendes meu penar. A lágrima que escorre do meu peito é de direito, pois eu sei que tens um outro alguém. Mas peço pra que um dia, se pensares em trazer-me seus olhares, faça porque te convém. Peço pra que um dia, se pensares em trazer-me seus olhares, faça porque te convém.